coisa que eu não tinha mesmo noção e pronto, não sei até onde é que isto é levado, mas reparei no teu LinkedIn que a GoWeb tem algum tipo de presença também em Inglaterra ou não? Sim, nós, sim, tem sido intermitente. Na realidade, nós quando abrimos em 2000, logo passado 2 anos, tivemos a oportunidade de ter lá um parceiro forte. Portanto, era um sócio português e um sócio britânico, salvo erro, e que tiveram lá e que tivemos bastante trabalho. Durante 3 ou 4 anos isso foi o que aconteceu. Depois, nós não nutrimos essa relação, pá, e aquilo acabou por eles se virarem para outro tipo de trabalhos. Ana, tu deves, se calhar, identificar-te com isto. O trabalho em Londres é muito por projetos. Há muita gente a trabalhar 6 meses num projeto e 3 meses no outro, às vezes 1 ano. E eles aceleraram outros projetos. Pá, pronto, aquilo acabou por cair. Depois disso, já tive equipa mesmo da Web AI, lá em Londres. Foi um programador que teve aí. E depois, numa terceira fase, também tive um parceiro. Neste momento, não temos nada. Não temos nada ativo, assim, de concreto. E pronto, e a ideia também de conversarmos contigo e foi um bocadinho desta longevidade numa empresa que, e vou pôr aqui entre muitas aspas, que faz sites há 20 anos, não é? E é muitas aspas porque pronto, isto quer dizer tudo e não quer dizer nada fazer sites, não é? A Ana não conhece tão bem o percurso da GoWeb. Queres falar um bocadinho, só para estarmos aqui todos a par? Claro que sim, claro. Então, vá, eu abri a GoWeb com um sócio em 2000, lá em 2000, portanto, na altura havia poucas empresas, nós tínhamos três ou quatro concorrentes assim fortes em Portugal, Era a o resto Seara eram e empresas mais pequenas. uma Era a outra. Seara na altura, era. Havia uma empresa em Lisboa que eu acho que ainda existe, já não me recordo bem o nome, mas pronto, éramos meia dúzia delas, pronto. Mas na realidade o mercado era gigante e estava toda a gente a construir o conceito e o vender site na altura nem era propriamente vender site, era vender o e-mail, coisas mais básicas, tá, e aquilo vendia-se para todo lado. Portanto, nós no primeiro ano crescemos imenso, no segundo ano continuamos a crescer e começamos a criar então os tais laços internacionais. Portanto, foi tudo muito fácil, até 2010 foi tudo muito fácil, foi sempre, sempre a crescer, sempre a abrir mercado, porque estávamos um pouco adiantados, também da concorrência, né? Havia malta com a abrir negócios, mas nós em 2010 éramos quase 50 pessoas, portanto era muita gente, havia muita capacidade produtiva, portanto fizemos também muitas asneiras. Normal, normal, claro. Fizemos muitas asneiras, quem cresce muito rápido, portanto prestámos pouca atenção aos clientes, em alguns casos, portanto havia aí bastantes desafios, houve muita coisa que não correu bem. Mas pronto, são 20 anos, vamos fazer 20 anos agora. Vamos a preparar aí uma festa interessante para toda a gente, para amigos e clientes e convidados. Portanto, tem acontecido muita coisa. Os sites é um processo, não é? Agora nós não temos só sites, nós já tínhamos morrido há muito tempo. Claro, naturalmente. É isso, temos que nos adaptar a fazer muita coisa. Olha, e se calhar a conversa de hoje se calhar ia andar assim um bocadinho no 2000, 2020, diferenças, parecenças, desafios atuais, aprendizagens, era um bocadinho por aí que a gente estava a tentar, iria Tá bem, tentar pronto. levar a conversa, porque Ok. acho que pode ter coisas interessantes. O que é que falaste que pronto que tiveram 50 pessoas, não sei atualmente quantas pessoas é que estão, mas Sim, nossa. portanto Sim, eu posso explicar. Não, não tem nada a ver com essa estrutura. Até 2009, 2010 foi quando nós atingimos o nosso pico de estrutura. Depois, por vários motivos, nem sei dizer exatamente quais, mas houve vários spin-offs da GoWeb, portanto, várias pessoas que saíram para abrir empresas próprias, umas da melhor forma, outras nem por isso, como em tudo, não é? Faz parte. E a empresa foi emagrecendo, emagrecendo. A nível de mercado e de energia, também foi uma altura que eu abri outros negócios, outras atividades, e portanto desfoquei-me um pouco da GoWeb, um pouco bastante. Neste momento nós somos 12 pessoas, a estrutura tem tendência a crescer e a diminuir assim com alguma com alguma facilidade. Hoje em dia a rotação cá é os principais desafios que nós temos. O tempo de equipa, o tempo de retenção de equipa é baixo, relativamente ao que é. É baixo, é menor do que era. Não, não vou queixar porque isto é geral, né? Sim. Pelo menos as ANAs vão para fora, né? As ANAs são para vão para fora do país e não sei o quê. Depois é isto que dá. Portanto, há menos gente cá. Há muita procura de pessoal para isso. Tu sabes disso. Sim, Ana, estás a ver, a culpa é tua. Não, esta malta vai para fora e depois pode servir até eventualmente de porta de entrada e Sim, de e caminhos eu bons. acho que E é não. bom, também é bom, não é? Mas Eu sim, acho que para nós, para o Porto, claro. foi isso que aconteceu, não é? Sim, Muitas das empresas que cá estão vieram de Malta que está fora, claro. e que trouxe para cá. Isso é bom para nós, isto tem muitas vantagens. Mas outros desafios, é isso. Claro. E a nível do teu espaço, ou seja, teu espaço como dentro da empresa, quando começaste, eu até nem, por acaso é engraçado, nem sei bem qual é que é o teu perfil. Tu eras programador, eras Sim. gestor, é? Programador, ok. É, sim, a minha base de formação é programação. Eu tive formação durante alguns anos em vários projetos e até que me lancei, não? Basicamente foi isso. E essa transição de programador para gestor e acompanhar e uma empresa que cresceu assim tanto? Sim. Sim, nós nem crescemos assim tanto, Vitor. Na Não, tanto no prática, nós sentido de crescemos ter no várias início. pessoas, não é? Sim. Sim. Sim, não. Não foi algo que eu procurasse, portanto, o que eu tinha era uma vontade muito grande de fazer, de crescer, de aprender, de fazer coisas, de ser empresário. E o passar de programador para programador comercial, para gestor, para tudo isso foi acontecendo aos poucos. Portanto, 20 anos, e vocês, independente da vossa idade, vocês, se tentarem lembrar o que aconteceu há 20 anos atrás, vocês, a coisa mudou bastante, não é? A nível do que é o mercado, de quem é que nós somos, estivemos atentos e evoluímos muito. Portanto, esta evolução de programador para empresário, para uma direção geral de uma empresa, né, que no caso é o que eu faço, foi acontecendo, mas é natural. Tomei muitos erros, claro que sim. E é um papel, portanto, atualmente é o teu papel, não tens, não há nenhum tipo daquele sentimento de saudades, e pá, antes é que era, e eu gostava mais do que fazia antes, o que faço agora. Não, já é algo que, pronto, já faz parte de ti, o tipo de Gosto trabalho que fazes muito do agora. que faço. Gosto muito do que faço. Mas não se consegue estar há 20 anos, acho eu, Vitor, a fazer uma coisa que não gostas. Portanto, há alturas que eu faço mais gestão, há alturas que eu faço mais parte comercial, há alturas que faço eventualmente até gestão de projeto de algum projeto mais complexo e que me envolvo mais. Mas eu adoro esta área da gestão, de motivar pessoas, de criar, de pensar. Esta área me motiva muito mesmo. Daquelas coisas, pensa num tema que tu consigas estar a trabalhar 4, 5, 10 horas seguidas. Pronto, para mim ser empresário é isso. Eu consigo trabalhar, não, ontem trabalhei 14 horas e cheguei a casa bem, estava bem, estava satisfeito com o dia, porque foi um bom dia de trabalho. Não é sempre, ok? Eu não trabalho sempre 14 horas, mas às vezes acontece. Sim, é. Às vezes tem que ser, outra vez acontece, outra vez estamos entusiasmados, não é? Sim, sem É dúvida. isso, é o entusiasmo, exatamente, é isso. Tu queres fazer um pouco melhor, aprender um pouco mais, ir mais profundo nos assuntos. E ontem foi esse o caso. Não estava programado, mas foi fixe, foi um bom dia. Acredito que te ajude também o desporto, e digo isto porque vejo de vez em quando a correr, e é importante para manter esse balanço também, não é? Eu acho que não, eu tenho a certeza que é fundamental. Tu tens que estar equilibrado fisicamente, portanto, tens que te mexer, tens que te arranjar qualquer coisa que te faça mexer todos os dias, seja o que for. Eu faço muita coisa diferente. Nem vos digo porque eu tenho vergonha, faço mesmo muitas atividades diferentes. É uma coisa. Não consigo não fazer nada. Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa. Isso eu acho que é a base para teres alguma energia. Depois é gostares do que fazes e depois estás sempre com um espírito muito, muito. De crescimento, de aprender mais, de ir mais fundo nos assuntos, porque eu gosto de rotinas, mas é rotinas de aprendizagem, não rotinas de fazer a mesma coisa da mesma forma toda a vida. Isso não me motiva, não me faz crescer, não me faz, não é isso que me faz estar no mercado. Olha, por falar em coisas que rotinas e fazer coisas diferentes e voltando atrás ao 2000, 2020 e eu olho, eu também trabalho nesta área da web já há bastante tempo e há uma coisa que continua, eu ainda não devo ter conseguido descobrir qual é que é a forma de resolver isto, mas tem a ver com a gestão de projetos web, em que os clientes, quando falamos com eles inicialmente, têm tudo preparado e todos os conteúdos e tudo e mais alguma coisa. Pronto, e depois não têm, não é? Foi, não tem, sim. Pronto, estou a ver que é algo com que te relacionas também. Não. Nós lá, quando se entregam tudo a tempo É. e até antecipado, Exato. não, está cada vez pior. Pá, os clientes atrasam-se e entregam pouco conteúdo. Nós temos de ser cada vez mais criativos e ajudá-los mais. E nesta semana, em reunião geral, estamos a discutir ideias para facilitar o processo de preenchimento de conteúdo ao cliente. Pá, e temos montes de formas que usamos dependendo do tipo de cliente. Nós hoje em dia já aceitamos conteúdos, e fica aqui entre nós só, conteúdos em áudio, em que, pá, é fácil um cliente mandar-nos um áudio no WhatsApp com as ideias e nós transcrevemos aquilo até para as dimensões e para o espaço que nós temos. E depois ele aprova. Isto tem facilitado bastante. Dá-nos muito mais trabalho, mas facilita, em alguns casos, é fundamental para o projeto andar. Não, não é em todos. Só fazer aqui uma pergunta para eu perceber melhor. Que tipo de clientes é que vocês têm? É mais clientes em Portugal ou fora de Portugal? Sim. Olha, Ana, neste momento, isto é, nos últimos 2 anos, nós temos sempre clientes externos também. Nós temos clientes espalhados para todo o mundo, desde Inglaterra, França, Espanha, Timor, Angola. Temos clientes em todo lado, Brasil. Eles foram aparecendo por vários motivos ao longo deste tempo. Mas, maioritariamente, nos últimos 2, 3 anos, é em Portugal. Nós temos tipo 80, 8, mais de 80% dos nossos clientes são cá. E há muita atividade cá, há muito trabalho para fazer. Portanto, o nosso cliente de cá não quer dizer que seja cliente do Porto, não, pode ser, não ser um cliente que está próximo, pode ser um cliente de Lisboa, de Faro, e que está cá às vezes até pouco tempo. São clientes internacionais que chegam a Portugal e ficam cá durante algum tempo. Portanto, o problema que nós temos é sempre o tempo que eles têm para, depois de decidirem que querem um projeto, não é, e avançam, o tempo que eles têm para nos dedicarem a algumas reuniões. E a reunião de kick-off funciona sempre muito bem, está sempre toda a gente com muita vontade de fazer e vamos e não sei o quê. E depois, na prática, não acontece muito isso. Não são todos iguais, não é? Portanto, nós temos clientes médios, grandes, que têm pessoas específicas só para fazer conteúdo ou só para gerir o projeto. Temos isso também. Agora, a maior parte dos nossos clientes são médios, em que tem o dono da empresa ou o diretor de marketing a fazer isso e mais 1 milhão de coisas. E o processo atrasa, não é? E já agora fazem consultoria para alguma empresa maior ou têm só os vossos? Tipo subcontratação ou clientes grandes? Sim, subcontratação. Sim, nós trabalhamos com, eu aqui não posso dizer nomes, mas trabalhamos com alguns projetos em que não trabalhamos com a nossa marca. Então, são coisas muito pontuais, em que vai a um recurso nosso, ou vou eu, descaracterizado, e trabalhamos como outsourcing. Às vezes nem vamos às reuniões, só fazemos trabalho para essa pessoa ou para essa empresa. Mas não é algo que tenha acontecido muito nos últimos anos. Tipicamente nós trabalhamos para o cliente final ou com uma agência. Imagina com, sei lá, imagina uma Ana, né, que tens até, trabalha mais e que precisavas de ajuda em alguma área. Nós trabalhamos muito em conjunto assim nesse modelo. Ok, e entram dentro de projetos já existentes a apoiar, é isso? Sim, também, sim. Inclusive projetos que, com esta rotação de pessoal que tem havido nas empresas, o que nós temos tido também com alguma frequência são clientes aflitos completamente. Exato. Epá, aquela empresa pequena com quem nós trabalhamos agora não tem ninguém. E nós precisamos de ajuda. Portanto, até empresas que experimentaram nos últimos anos trabalhar com o mercado internacional, não vou dizer país, não importa, tem tudo. E que depois chegam à conclusão que se calhar não vale a pena porque o trabalho não é assim tão bom a nível de qualidade. Pronto, é tal história do preço, não é? E procurar fora por ser mais barato. E depois ficam completamente pendurados. E portanto, nós temos vários projetos e várias contas que nos caíram no colo porque os clientes estavam com o projeto a meio ou estão com o projeto online e não conseguem fazer, não há ninguém que consiga mantê-lo atualizado, ou tem um erro para corrigir e ninguém sabe corrigi-lo porque a equipa desapareceu. Isso acontece. Tenho visto já há algum tempo para cá a nível da vossa comunicação, até algum foco a nível do WordPress. Isto entrando agora aqui na vertente, se calhar, um bocadinho mais tecnológica. É algo que vocês utilizam? É o CMS que vocês usam para implementar grande parte dos projetos? Não é? Sempre foi assim? Não foi? Como é que isto ocorreu ao longo dos anos? Olha, então, nós até mais ou menos há 6, 7 anos atrás, nós fazíamos tipicamente desenvolvimento à medida. Portanto, fazíamos websites, coisas com alguma dimensão, ou projetos muito grandes até, totalmente à medida. Portanto, éramos muito conhecidos por isso. Portanto, éramos uma empresa de desenvolvimento. De há uns anos para cá, nós temos focado muito em três grandes pilares. Um tem a ver com a estratégia. Portanto, tendo em conta a nossa experiência, a minha experiência, inclusive, e tudo que eu faço, e da equipe nós fazemos muitas negócios, estratégia de venda, estratégia de. Muito nesta área de desenho e consultoria e apoio às empresas. Isto tem sido uma área que temos evoluído bastante. Depois temos a área criativa, e aqui dentro da área criativa temos a identificação de marca, branding, peças gráficas, para tudo isto, muito o conceito de criar estilos e ajudar alguns empresários a criar uma norma gráfica dentro da comunicação que fazem, dentro da própria empresa. E depois existe então a tecnologia e aparecem aí os WordPress e outras soluções. As soluções à medida, nós continuamos a fazer na nossa plataforma, que é a Zend, portanto, é um produto que tem muitos anos de desenvolvimento em cima, é altamente robusto, é muito rápido. E para nós é o que nos inspira confiança a nível de desenvolvimento. Para projetos rápidos, para projetos institucionais, para projetos até às vezes de teste de mercado, usamos o WordPress. Tem sido algo que temos usado bastante porque há muita gente a testar ideias e conceitos. Portanto, temos soluções mais rápidas que são as landing pages em HubSpot e RDStation, que é algo que nós estamos a trabalhar também muito forte para a área de marketing. Isto é. Criar conteúdo rápido e páginas rápidas de conversão para amanhã para a tarde ter uma campanha com um foco diferente. Isso, pá, nem pode ser à medida, nem o WordPress, tem que ser em coisas ainda mais rápidas. E aí trabalhamos com HubSpot já há uns anos e RDStation. É engraçado esse mix de tecnologia, pronto, adaptada a cada um tipo de necessidades. Sim, na prática nós conseguimos fazer tudo com a medida. Qual é o problema? É o Claro, o tempo que nós tempo, demoramos a certo. fazer e o custo depois que fica para o cliente. Certo, Portanto, se tu naturalmente. consegues fazer duas ou três landing pages numa semana com conteúdos, com automação de marketing e com todo o processo, e não gastas tempo na parte tecnológica, gastas tempo no conteúdo e na estratégia para pôr aquilo a funcionar. Portanto, é um pouco mais isso. Portanto, passamos da empresa de implementação para a empresa de apoio e estratégia ao negócio. E, portanto, adaptamos. E é isso que eu vejo que mudou mais nos últimos anos. Tá, né? As empresas continuam a fazer só desenvolvimento à medida. Há empresas que estão muito bem, né? Mas nós não conseguimos o equilíbrio entre ter uma equipa forte e estável e ter desenvolvimento à medida ao preço que nós precisamos de pagar. Né? Achas que o facto de ser cada vez mais fácil construir um website para quem não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, isso na tua visão foi uma ameaça ou seja, vês isto como problemático ou como ok, até é interessante porque as pessoas quando finalmente chegam a mim já têm um tipo de cultura visual, tecnológica e percepção do que é estar na internet diferente? Sim. Como é que é? Olha, já tive as duas sensações. Já tive a primeira sensação que foi: eu estou tramado, não é? Toda a gente faz tudo e é fácil. Mas isso passou-me rapidamente. Senão estava desesperado, não é? Porque na prática, rapidamente passei para a segunda fase, que estavas a dizer que okay, o mercado é muito mais, está muito mais educado. E eu sei que o cliente vai começar com um site que é feito por ele e com um amigo, okay, e que vão tentar fazer alguma coisa, aquilo no final vai parecer um site, né? Vai parecer alguma coisa online, mas que não lhe vai trazer resultados, ou que lhe vai trazer poucos resultados. E quando ele quiser mais, automatizar mais, ele não vai ter tempo. Portanto, e aí ele procurar as empresas uma nossa, não é? Portanto, para o fazer. Portanto, não é uma ameaça, isto faz parte do processo. Se eu só fizesse esses sites simples, realmente era uma ameaça para mim. Porque estava tramado, não é? Portanto, mas não é esse o caso, não é? Portanto, o cliente que está a iniciar e quer testar um conceito, nós temos um produto simples para ele, mas não é. Ele também pode fazer. Há clientes que nós só fazemos estratégia e eles próprios fazem o trabalho. Para nós não tem problema. Eu não sei se já ouviram falar do No Code Development Platform. Se forem à Wikipédia, encontram o que é este conceito de No Code. Que é precisamente. Já existem tantas ferramentas de ajuda visual que permitem construir um site que hoje em dia há pessoas que são capazes de construir o site sem sequer saberem programar, não é? Se calhar. Mas eu acredito que, por outro lado, essas pessoas que fazem os sites que não são programadores nunca seriam vossos clientes, não é? Então, acho que trabalham para outros tipos de público. E nós temos o pequeno empresário, Ana, que às vezes tenta, e é curioso e tenta fazer. Nós temos muito essa cultura do fazer, o típico empresário, que não é bem empresário, é a pessoa que faz a coisa, ele gosta de experimentar. E não tem problema, para nós não é um problema. Às vezes até é melhor, como a Vita estava a dizer, ele quando vem para nós já vem mais informado, nós não temos que lhe explicar o beabá. Estamos mais focados em dizer, ok, o site é uma consequência, nós vamos ter que fazer bem e vai ter que ser aquelas coisas todas que nós sabemos, responsivo e técnico e usável e por aí fora. Claro que sim, isso faz parte, não é? E como é que foi adaptarem-se às diferentes tecnologias? Em 20 anos aconteceu muita coisa, Sim. e de certeza que, pronto, não sei, aconteceu o Dreamweaver. Eu lembro-me que o primeiro Sim, pai o foi barco mítico. Ai, que dinossauros que nós somos. Eu não sei se onde se começaram assim, mas acredito que em 20 anos aconteceu mesmo muita coisa, muitas tecnologias avançaram. E como é que foi ao longo do tempo adaptar isto tudo, esta mudança toda? Sim. Da minha parte, a mais desafiante, a que mais me custou, eu vou mesmo dizer custou, foi realmente começar a pensar em soluções mais rápidas, tipo os WordPress e coisas do género, e olhar para aquilo como sendo uma solução que fosse possível revender com alguma qualidade do nosso trabalho em cima dela. Portanto, o que eu quero dizer é, nós passamos por HTML básico, depois começamos a fazer programação em MVC com objetos e por aí fora, e para nós sempre foi isso, foi alta segurança, alta performance, zero possibilidade do cliente partir aquilo tudo, nós controlamos todo o processo. E chegou uma altura que o mercado começou a ficar mais dinâmico, em que o cliente quer mudar as coisas e afinal já não quer assim, quer assado, e quer instalar um componente e agora quer ligar com não sei o que é. E quando é à medida, não há hipótese. Portanto, o que mais nos custou, a mim, se calhar principalmente, foi dizer, ok, nós temos que nos desprender desta alta segurança, desta alta customização e ter coisas mais rápidas de execução, claro, com validações, não é? Portanto, nós trabalhamos com plugins pagos, só trabalhamos com templates pagos, temos uma série de regras para fazer, portanto, a coisa não é assim tão simples, mas essa adaptação a estas open source e até trabalhar com plataformas, em vez de estar a tentar inventar as plataformas para fazer, foi o nosso principal desafio. mas isso já mudou. Portanto, hoje em dia nós já não tentamos inventar coisas que já há alguém a fazer no mercado, que já fez bem e que nós podemos aproveitar e revender ou acrescentar o nosso valor em cima. Na prática é isso. Por isso é que há muita variedade. Temos vários softwares com que trabalhamos, temos mais de 70 certificações dentro da nossa equipa, a nível de softwares e uma série de coisas, para nos conseguirmos adaptar às necessidades do cliente. Não está aqui isso. Não fazemos tudo, ok? Não é bem isso, mas adaptamos muito o que já se faz bem. Na Bom. prática é isso. E portanto, consideras esse o desafio dos últimos tempos? Qual é que é o teu maior desafio agora, em 2020? O anterior foi realmente a rapidez de adaptação. Portanto, a rapidez de adaptação da nossa parte foi um desafio nos últimos 3 anos, principalmente. Portanto, tens uma noção, nós temos lemas anualmente e no ano passado o lema, uma das palavras era innovation, portanto, era a rapidez de inovação. Talent and innovation era o tema do ano passado. E este ano, o principal foco ou desafio é conseguir criar uma estrutura de equipa para responder a uma série de desafios que temos desaparecido, principalmente na área do marketing e de apoio à comunicação. Porque há muitas funções. Não sei se vocês têm esse contacto com os vossos clientes, nos vossos projetos. Um projeto de uma empresa que tem alguém no marketing hoje em dia já começa a ser mais ou menos frequente, mas ter alguém, pelo menos no marketing, a pessoa só por si não chega. Se quiser fazer várias coisas dentro do marketing digital, que é preciso, né? Seja o inbound marketing, seja o outbound, seja até só algum trabalho de atração por eventos, há várias funções dentro que têm que ser feitas, seja desde a produção de conteúdos até alguém que trate só de inbound marketing. Portanto, só nessa área já há muito trabalho para fazer. E, portanto, o nosso principal desafio para este ano é conseguir ter uma estrutura e pessoas que consigam funcionar bem como equipa nestas áreas todas que estão a aparecer novas. Na prática é isso. Temos mesmo muita atividade, então agora o mês de janeiro tem sido incrível a nível de novos projetos, desafios e ideias, porque as coisas estão a aceitar. Nós desafiamos e inovamos e as coisas estão a aceitar. Está a ser muito fixe o ano. Como é que está para vocês? Espero que seja igual, não é? Tudo maluco. Tudo maluco. Está fixe. Mas é a adaptação, isto é, conseguimos ter rapidamente equipas para fazer mais que uma ter capacidade de fogo, na prática é isso, para as áreas que nos estão a aparecer. Portanto, não é importante ter uma equipa grande em desenvolvimento técnico, num WordPress ou nisto, porque não vamos ter muitos, vamos ter muita diversidade. Portanto, estamos a entrar muito na camada de negócios, na prática é isto. Ou seja, estão-se a afastar, por assim dizer, da parte de desenvolvimento e a focar, porque também o tipo de desenvolvimento é de algo que na maior parte das vezes já está mais que feito e inventado, e focar mais naquilo para qual o desenvolvimento é feito, que é para comunicar, não é? Que é para chegar e vender e transmitir Resolver um ideias. problema, resolver um Exatamente. problema. Porque tipicamente vai procurar um site para quê? Para vender mais, para promover, ganhar mais leads, para várias coisas. E na prática, em vez do cliente, o cliente tipicamente chega nos que diz que era um site para promover aquele produto, ou para aquele evento, ou para aquela atividade, depois nós desmontamos o processo e dizemos assim, então, mas se só fizer o site, o que é que acha que vai acontecer? E vocês também, os dois, podem responder, não é? Só o site por si não vai servir de muito. Não é só com isso que vai conseguir crescer. Portanto, vai ter que fazer atividades à parte do site para conseguir fazer, para levar gente ao site e por aí fora. Pronto, e esta convergência de atividades, antigamente, para nós não existia. Então, nós só fazíamos um bom site que indexasse muito bem e estamos ali a monitorizar links e URLs ao milímetro para aquilo ficar altamente indexado. Só por si não chega. Exatamente. É essa ideia também, posso estar errado, mas Sim, do meu lado posso dizer que muitas vezes digo aos meus clientes e potenciais clientes quando dizem, tenho X para investir num site. Eu digo, ok, mas olha, se calhar já pensou em investir X sobre 2 no site e a outra metade em comunicação para isso depois funcionar, senão o site vai Lá ficar lá a lá, não gente. Pois. é? Exatamente, Pois. é mesmo isso. É isso, não é? Pois. Sim. Então, sente-se mesmo, é isso. Nós não fazemos só sites, Claro. não fazemos só a ferramenta, não entregamos só aquela ferramenta para o cliente depois ir trabalhar. Fazemos a ferramenta, ou mais que uma ferramenta, e depois convergimos tudo isso e levamos lá a gente. E no caso do Outbound, desculpa, dizer que em alguns casos nós vamos à procura dos clientes para os nossos clientes. Desculpem aqui. Na prática, tu precisas de um tipo de cliente, um tipo de persona para o teu negócio, não é? O teu cliente é aquele, e nós vamos atrás desses clientes, comunicamos e atraímos, entregamos esses clientes ou essas leads mais clientes para ele trabalhar. Então, isso é o que estamos a fazer. Eu ia perguntar, estou curiosa, Diz. que de comunicação é que vocês trabalham também? Estou aqui a imaginar na minha cabeça, sei lá, a publicidade no Facebook, nas redes sociais. Certo. É isso? Os canais, por exemplo? Não, para nós comunicação não é bem isso, não é? A publicidade é a aceleração de levar a gente ao que tu comunicas, não é? Na prática, se dividindo de uma forma muito simples, tens um site, uma landing page, um blog, seja o que for, não é? E tens lá a tua estrutura de informação, organizas lá os teus temas, colocas lá o tipo de conteúdo para o tipo de persona que tu achas que é o teu cliente. E antigamente era feito só isto, ou melhor, havia quem nem fizesse isto, não é? Fazia um site com algum conteúdo e esperava. Portanto, eu acho que todos nós percebemos que hoje em dia fazemos um site, ele tem que ter uma estrutura ou um tipo de conteúdo para o tipo de cliente que eu procuro. Isto é a base. Depois disso, tu com este site vais conseguir, se estiver muito bem feito e muito bem estruturado, o que vais conseguir é conteúdo ou clientes orgânicos. Ok, E certo. na prática, só isso é muito pouco. Hoje em dia é muito pouco. Tu tens um produto que é muito bom e que não há concorrência, e se calhar as pessoas até descobrem que há esse produto e começam a chegar lá de forma orgânica, ou senão tu tens que evangelizar a tua marca, as tuas ideias. E tu aí podes fazer com redes sociais, sim, com uma série de atividades na parte social, seja influenciadores, seja afiliados, seja marketplace, seja uma série de coisas, blogs, outros blogs, troca de links, portanto, tem muita forma de cruzar e levar gente ao teu site de forma a teres mais tráfego. Isso não, para nós não consideramos isso orgânico, é a influência para o teu site. Depois disso tens então, e aí tu tens que comunicar e tens que arranjar formas de comunicar para aquele tipo de persona. Depois as pessoas te chegam, e se tu fizeres isto bem, tu vais começar a ter mais leads que não servem para nada, que não sabem se é o que tu fazes e não percebem o que tu fazes e não têm dinheiro para o que tu fazes. E aí entra o inbound, e no inbound tu tens que fazer planos de comunicação, e aqui a comunicação tem a ver com, sei lá, tu estás em Londres, não é? Quando foste para Londres, procuravas uma casa, mas depois, na prática, quando procuraste alguma coisa, procuraste para um nível. Pois a comunicação que essa pessoa fez para te atrair ou para tu lá ir é uma. Se calhar para mim é outra, e para o Vitor será outra. Não sei se consegui explicar bem, mas na prática é, nós temos que adaptar o que fazemos a nível de peças, dependendo para quem falamos. Na prática é isto. E depois isto é que existe a parte da publicidade. E dentro da publicidade tu também comunicas de forma diferente. Neste caso, estamos a falar em grupos de campanhas, estamos a falar em anúncios, estamos a falar em palavras-chave, estamos a falar em tudo isso, que vai dar convergência para depois, para o teu site, para a tua landing page. Portanto, esta panopla toda de atividades, e eu só falei de algumas, é que faz com que a convergência da comunicação e da estratégia seja fundamental. Porque senão são só ações. Tu dizes assim: eu vou investir €500 em AdWords ou em €500 em Facebook. E eu pergunto: para quê? Qual é o objetivo? É levar tráfego? Que tipo de pessoas, que é que procuramos? E isso acontece muito, quase todas as empresas já o fazem, e depois chegam à conclusão que não fazem bem. Ou às vezes funciona, depois deixa de funcionar, eles não sabem porquê. Já vos aconteceu isso, certeza, não é? Quando te dizia, eu ganhava muito dinheiro no Facebook, agora não sei porquê, não tenho gente. Portanto, as pessoas não percebem por isto tudo, por não haver um planeamento, por não. não perceber que os órgãos também mudam e fazem o que têm não é? Estão atrás do processo. Ok. Olha. Ajudei, Ana, mais ou menos. Sim, eu só. Sim, claro que sim. Eu só fiquei sem perceber se vocês ajudam em todo esse processo ou não. Ou seja, também estão a ajudar o cliente na parte da publicidade, por exemplo, ou não? Sim, então deixa-me só tentar aqui simplificar. Nós entramos em várias áreas de negócio e entramos até onde o cliente quiser. Então, tens uma noção, imagina que tu queres vender, sei lá, produto qualquer que encontras em Inglaterra e queres começar a vender para Portugal. E o teu negócio seria, e tu pensas e achas que tens o negócio ideal que é vender por uma plataforma qualquer. Quando tu chegas à web, procuras ajuda, imagina, para fazer a publicidade ou redes sociais, nós pomos em causa então. O porquê estou a fazer aquilo daquela forma? E ajudamos-te a pensar em modelos de negócio ou modelos de monetizar melhor o teu negócio. Isso é algo que nós fazemos naturalmente em qualquer reunião. E há alturas que nós damos ideias novas ao cliente, outras não. Portanto, isto tem a ver com a parte estratégica. Para nós é importante perceber porque é que ele quer fazer o site ou a publicidade. Tá? É isto. E depois podemos entrar em camada de que o cliente diz: não, ok, a minha estratégia é esta, vocês já me ajudaram, já me deram consultoria. Ou não, e ele já tem tudo muito clarificado na ideia dele, e eu preciso ajuda a fazer o site. E nós fazemos o site, não há problema nenhum. E depois perguntamos: então como é que leva a gente ao site? E nós, dependendo do tempo que ele tem para fazer aquilo e o dinheiro que ele tem, vamos fazer coisas com mais tempo ou coisas mais rápidas, como publicidade. Imagina que são clientes que o processo de venda não é um processo rápido. No nosso caso, não. No nosso caso de venda de plano de comunicação ou site, ou seja, não é uma decisão que tu vais ali e decides e compras. Portanto, eu tenho que te explicar, eu tenho que nutrir, eu tenho que te dar mais valias que nós somos realmente a solução ideal para ti. E aí nós usamos o inbound, o inbound marketing. Dentro do inbound fazemos os planos, fazemos a criação das personas, fazemos os conteúdos, fazemos as peças gráficas, automatizamos os processos, ligamos as plataformas de inbound ao próprio software dele, se ele quiser, para automatizar clientes que entram novos, que entram no processo de inbound de nutrição. Pronto. E depois disso ainda há coisas mais profundas, de acelerar com mais publicidade, ou envio só de SMS, coisas mais cirúrgicas que vão acontecendo e nós vamos introduzindo. Fazemos aconselhamento para ter emoção ou procura de influenciadores para ter no corpo, se quiseres, também podemos fazer. Baseado num conceito que é, primeiro para alinhar expectativas. Já vos aconteceu de certeza, alguém cria um site ou procura uma rede social e acha que vai ficar rico de um dia para outros. Epá, eu agora vou abrir um canal de YouTube e eu vou fazer e tal. E não vai acontecer, não é isso que vai acontecer. Vai acontecer se tem uma ideia brilhante, então pode ter ali alguma coisa que acho que é isso. Olha, e a questão das apps? Algo que há uns anos atrás parecia que era moda e quase que iam desaparecer os sites para ser tudo uma app, não é? Pois, Como é que sim. vocês viveram isso e como é que lidam com isso agora? Olha, nós já fizemos algumas, já tivemos equipa própria, já subcontratamos, foi um dos produtos que nós já subcontratamos em tempos. E já tivemos alguns desafios também, só para ser meigo, tivemos aí alguns desafios. É uma área que neste momento nós já temos novamente a expertise interna para desenvolver e é uma área que queremos explorar para alguns clientes cirúrgicos. Isto é, não queremos ir ao mercado, isto é estratégia nossa, não queremos ir ao mercado dizendo que fazemos apps para tudo e mais alguma coisa, depois andar a competir por preço e funçãozinha, se faz push notifications, se não faz, se faz isto ou aquilo. São projetos que demoram muito tempo a vender e tipicamente têm que ser caros, porque a quantidade de atividades que são feitas para explicar aquilo aos clientes é grande. E não é para qualquer cliente, porque pá, nós, Go Web, não precisamos de uma app. Vocês, na vossa empresa, também não precisam de uma app. Precisa de alguém que tenha audiências muito grandes e que tenha facilidade de contacto direto com o cliente final. E, portanto, não é para qualquer cliente. Mas isso é o que nós continuamos a acreditar. Tá? Portanto, tipicamente, nós temos expertise para fazer, temos aí algumas propostas, inclusive, em cima da mesa, e alguns desenvolvimentos feitos. temos dado apoio em desenvolvimento gráfico. Nós temos feito design só para apps, por exemplo, e empresas que têm o expertise técnico, e nós fazemos o design e a usabilidade de todo o projeto. Mas não é ainda um mercado para nós, claro, não é uma coisa de, ok, então nós fazemos apps e fazemos tudo e mais alguma coisa. Não, não é. Porque vocês sabem também, tão bem como eu, que mesmo desenvolvendo em cima de frameworks, aquilo tem um período de atualização ou de durabilidade muito curto, não é? Precisa de muitas atualizações. E, portanto, não é qualquer cliente que paga aquilo. Sim, e não faz sentido para todos os clientes. Não, não, não. Custa muito fazer, custa muito fazer com que as pessoas façam download e afinalizem. Portanto, o processo todo é muito longo. Portanto, tipicamente, com o valor que se gasta nessas soluções, fazem-se muito mais atividades à volta. Pronto, e é isso que tem acontecido. Olha, e uma coisa que provavelmente também surgiu, não é? E no percurso que vocês tiveram e de ir explorando outras áreas, não ser só o website e depois ser a parte também da consultoria, do apoio, o pensar o negócio e tudo isso, provavelmente chegaram também a algum ponto em que surge o desafio de, ok, mas eu tenho aqui esta necessidade de negócio, vocês até têm equipa de desenvolvimento. Não querem desenvolver isto que nem é um website, é uma aplicação, só que por acaso tem web e portanto vocês devem saber fazer. Isso apareceu-vos? Desenvolvimento de web apps para, sei lá, resolver um problema de negócio qualquer? E Sim. como é que vocês. E é algo que vocês fazem ou como é que é este processo Sim. dentro da Tem Go aparecido. Web? Sim, aparece com alguma frequência essa ideia de, ok, quero uma app, e depois nós perguntamos, ou em conversa, depois percebe-se que não é uma app exatamente que eles querem nativa, mas de uma web app. E a web app é muito mais fácil de desenvolver, não é? Isto é um processo muito mais simples, mais limitado a nível de funções, também sabemos disso. Temos algumas coisas envolvidas, não é? Na prática não é uma área que a gente tem explorado muito. Nós temos, nos últimos 5 anos, temos para aí 4 ou 5, portanto é muito pouco, não tem expressão. Ok. Portanto, atualmente, e a nível do web, é mais a parte de comunicação ou depois também a parte de loja, ou seja, a parte de loja online, da construção da loja online e tudo isso? Ou seja, hoje estivemos a falar muito, e a ideia com que eu fiquei é que atualmente há um foco muito grande do comunicar, gerar tráfego, trazer as pessoas para o produto, conseguir construir tudo à volta para as pessoas chegarem ao site e depois terem lá uma experiência boa. Fiquei na dúvida se estamos a levar as pessoas para landing pages ou sites institucionais ou se estamos a levar muito mais para lojas online. Qual é que é o. Ou seja, tem havido muito pedido de criação de lojas online ou estamos mais só a tentar atrair as pessoas para coisas mais rápidas, tipo landing pages e sites institucionais. Depende também. Portanto, nós num cliente e-commerce, tipicamente não, as landing pages nem existem quase. Portanto, nós geramos tráfego, audiência e tráfego, portanto, é publicidade, é social, é já tráfego, e fazemos algum inbound para cliente, para base de dados. Portanto, já és meu cliente, compraste-me em alguma altura alguma coisa, e eu vou gerar atividades de forma a trazer-te novamente ao processo. E essa é a típica atividade de e-commerce que nós fazemos. O desenvolvimento em e-commerce é algo que nós gostamos de fazer e fazemos bastante também. São projetos mais longos, mais complexos, com integrações com softwares. Isso é algo que sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Somos bastante fortes. E esse cliente interessa-nos bastante. Eu acho que interessa-nos a todos, não é? Porque é um cliente que nós sabemos que, se comprar a loja e se nós conseguirmos que o negócio dele funcione, ele vai-nos comprar mais coisas. Isto é lógico. Portanto, isso para nós é o natural, é o que nós procuramos sempre. Agora, temos tido, enquanto ao mercado, não sei muito bem dizer porquê, mas temos tido muito mais clientes da área dos serviços, da fintech, da área da banca, da área de serviço mesmo, da consultoria. Temos tido muito mais de serviços que propriamente de produto. E como é que funciona a manutenção de sites que se já tenham feito? Boa pergunta, Ana, boa pergunta. Nós temos clientes que acham que aquilo dura a vida toda, não é? Portanto, e infelizmente nós temos projetos há uns anos que ainda duram, portanto, eles ainda têm aspecto de site e não estão todos partidos, ainda temos alguns assim. Ainda vão funcionando. Agora, portanto, hoje em dia nós temos períodos de garantia curtos, não sei bem qual é as vossas realidades, mas nós damos garantias de 6 meses e depois extensões de garantia. Portanto, o cliente tem que pagar a garantia. Não é um processo simples, não tem sido, nós não descobrimos bem a fórmula para criar esta extensão de garantia de uma forma natural, isto é, as clientes comprarem aquilo de uma forma natural. Portanto, não temos todos os clientes com extensões de garantia. O que acontece é que os clientes depois vão funcionando de forma reativa, isto é, há um problema no formulário, eles pedem-nos, nós resolvemos, eles pagam. Há um componente que deixou de funcionar, eles detectam, nós corrigimos e eles pagam, e é isto que é mau, mas é o que acontece em alguns projetos. Portanto, não há uma preocupação de manutenção preventiva. Há projetos que têm atualizações todos os anos, porque o negócio assim o implica. Portanto, há manutenções de melhoria de funções, de aspecto gráfico, por um negócio assim. Aqueles clientes que criam um negócio e depois institucional, principalmente institucional, e depois têm autonomia para alterar conteúdos e alterando só os banners e os produtos e alguma informação, vai se mantendo assim. 2, 3 anos, 5 anos, depende até com mais de 5 anos. Ah, e vocês têm orçamentos fechados? Ou trabalham com orçamentos fechados? De garantias, sim. Nós temos planos para sites institucionais na nossa plataforma, sites e-commerce, WordPress. Temos vários tipos de garantias, sim. Com valores fechados. E Será se essa a forem pergunta? sim, também, mas e se forem projetos portanto, de raiz, um cliente é novo, como é que é esse processo de brainstorming e de criação de uma estratégia até ao site? Não há packs também, nós não fazemos isso. Já fizemos em tempos, mas foi desastroso. Atraíamos clientes que não eram o nosso tipo de cliente. Portanto, nós estamos vocacionados para isso. Nós acrescentamos valor demais e aplicamos muitas reuniões e muitas atividades. Depois, os projetos não eram rentáveis. Portanto, nós funcionamos à medida. Temos uma base de trabalho e no processo de qualificação, quando o cliente nos chega com algumas perguntas, nós conseguimos perceber se o cliente tem ou não capacidade ou se está disposto a investir o valor que nós gostamos, o que custa ter uma equipa como a nossa, ou uma vossa, não é? Que é suposto, e a partir daí começamos a desenvolver. Portanto, o cliente que nos consulta também percebe que não vai pagar 1.000 euros por um site ou 2.000, vai pagar bem mais que isso, não há outra solução. O tempo de horas que nós passamos com eles e o tempo de. No tempo, e as atividades que são feitas em cima de um projeto estão a aparecer acima disso. Portanto, é sempre tudo à medida, a nível do orçamento. Acho que é isso, não é? Por hora, por dia. Nós temos valor hora, nós começamos o valor hora de 50 € que vai até 150. Depende da função, depende de. Isso é o espectro de horas. Depois, claro que em planos pode baixar, claro, mas. Não é normal baixar esse valor. Bem, eu ganhava o dia se algum ouvinte nosso estivesse a ouvir, depois quando ouvir este episódio, e contactasse o Sérgio para fazer algum projeto. Ganhava o dia. Ok, sei o que é. Não é presunção da nossa parte, nós acrescentamos valor nos processos e não é normal nós vendemos esse valor ora, tá bem? Portanto, não é possível nós acrescentarmos valor com valores de hora de 25 € como há concorrentes nossos a fazer. Não é possível, não é. Ou nós inventamos prazos, tá bem? Nós trabalhamos ao minuto e somos concretos com isso. Claro que Se o cliente compra um plano de 10 horas e se nós gastamos 10 minutos é isso que ele vai pagar. 10 minutos e 30 segundos é isso que ele vai pagar. Vai ficar numa plataforma e nós temos registro para isso. Agora, o custo que nós temos, todos operacionais, e vocês estão na área de tecnologia, não é? Portanto, o custo de um operacional na área de tecnologia é alto, não é? Tem vindo a crescer. O tempo que nós rendemos em média, render é bater código, fazer coisas, em média na nossa área 60%. Portanto, nós trabalhamos ou conseguimos produzir entre 4 a 5 horas por dia. Isto é em média, está bem? Portanto, isto não somos só nós, GoWeb, são várias agências que é assim mesmo. Portanto, é mesmo assim o mercado. Eu prefiro estar parado ou a criar outras atividades ou fazer outro tipo de atividades a oferecer mais barato hora. Não há outra solução. O trabalho que existe à volta é muito alto. Né? É... Sim, não são todos os clientes que pagam isso, claro que não. Não, eu até... Não, nosso cliente. Eu sinceramente acho que o mindset em Portugal é que é de fazer barato, quanto mais sim. barato, melhor. E acho que sempre o mindset português, né? se formos comparar os preços do mesmo trabalho aqui em Londres, é bastante diferente. Sim. E tem alta disponibilidade também para pagar. Acho que tem a ver com o mindset. O meu comentário foi mesmo, eu gostava de chegarmos outras pessoas e de divulgarmos o ótimo trabalho que se faz cá em Portugal e se conseguirmos conectar a pessoa com necessidades, né? Aos nossos convidados, melhor. Né? Na prática, o que é que ganham se fizerem ou o que é que podem perder se não fizerem. Na prática é isso. Portanto, o meu preço hora ou o preço hora de alguém na minha equipa pode não ser interessante para alguns clientes, porque eles vendem coisas que custam 1 euro. Ok, paciência, mas se eles vendem, tem muito a ver com o que nós acrescentamos e resolvemos. Então, claro que é isso. E eu garanto, ou eu também só entrego e só vendo se eu achar que faz sentido. Isto é, só entrego a solução. Nós passamos uma reunião incrível, com quase 3 horas, a discutir uma série de ideias e pormenor com o cliente. E é muito isto, o que é que ele vai ganhar se vier a solução, como é que nós vamos conseguir ajudá-lo. Claro, depois não é muito importante, isto é relativo, claro, não é muito importante se custa 4 ou se custa 8, não é muito importante, porque na realidade nós vamos conseguir entregar mais valor do que vamos custar, e esse é o nosso grande propósito. Portanto, nós acrescentamos valor, nós não damos uma ferramenta e o quanto agora que se safe e que vá tentar ganhar dinheiro. É isto que nós temos que fazer, não é? Nós, Vitor, Ana, não te conheço, mas eu acho que é isso, não é? Quando temos alguma experiência, nós não fazemos por fazer, nós fazemos para ajudar efetivamente e damos a nossa opinião. E a nossa experiência, isto não é presunção, mais uma vez, é tudo que nós passamos, epá, tem que valer alguma coisa. E é isso. Eu não dou o valor de estagiário ou de alguém que está a fazer, sei lá, coisas mais simples, como atualizar conteúdos, não é. Não vai pagar 100 euros por hora, claro que não. Claro que não, não é? Vai pagar se calhar 50 e numa hora produz imensa coisa que ele não ia conseguir fazer numa hora dele, nem numa manhã. Na prática é isso. Claro, claro. Tudo, no fim, tudo se resume ao valor que se consegue entregar. Exatamente. E a percepção que a outra pessoa do outro lado tem, porque pode, nós podemos realmente entregar um valor fantástico, mas a pessoa do outro lado, ou porque nós não estamos a conseguir explicar, ou porque ele próprio não consegue ver, não vê esse valor e não tem a percepção que realmente isso faz sentido e pronto, e as coisas não acontecem. Por isso é que nós não temos valores, Vitor, é basicamente claro. Por isso. Porque não faz sentido. Claro, nós não vendemos horas, nós vendemos a solução. Uhum, e a nossa hora pode custar 150 euros, pode. Mas eu garanto que se eu aconselhar uma hora de 150 euros a um cliente, eu vou acrescentar valor, de forma a ele ganhar o dobro ou o triplo, ou otimizar uma série de processos que ele vai fazer ganhar dinheiro. Então, não vendo também não tem interesse nisso. Não é? Nós não estamos num mercado há 20 anos a enganar os clientes a primeira vez, não é? Nós temos que acrescentar coisas. Claro. Há coisas que correm muito bem, outras correm menos bem. Claro que sim. Sem tudo, nós também erramos. Mas esforçamos-nos para acrescentar valor. Por isso é que o preço não é o. A influência, claro, lógico, mas não pode ser o mais importante. Quando é o mais importante? Quer dizer que esse não é o nosso cliente. Claro. Nós não temos serviço para ele. Uhum. Claro. Sim. Falar de dinheiro é sempre complicado, na perspectiva do custo, investimento, retorno, sim. Pronto, tudo sim. Isso. Mas sim, mas são conversas importantes e... É o equilíbrio, né? Exatamente. É. Exatamente. É como pagar formação, não é? As pessoas que só procuram formação gratuita. Uhum. Porquê é que se há de pagar formação a 1000 euros por dia? Porquê? Porquê é que se há de pagar? É aquilo acrescentar valor, não é? Claro que sim, claro que tem que se pagar. Exatamente. Porquê é que eu hei de comprar um livro e não hei de destacar a internet, uhum. Ou seja, exato. Tudo, né? Tem que ser apostando, não é isto? São coisas simples. Muito bem, por falar em coisas simples, vamos terminar com as nossas habituais respostas rápidas, são perguntas curtas que pedem respostas rápidas. E pronto, e começo pela primeira, depois a Ana continua com as restantes. Que expectativas é que tens para os próximos 12 meses a nível do web em geral ou da GoWeb, se quiseres? Sim, em geral, eu acho que o 2020 a nível digital principalmente vai continuar a crescer de uma forma alucinante. Portanto, quem não está a crescer e quem não está a apostar nisto, não tem que ser com a GoWeb, tem que ser olhar para a forma, ou para a digital de uma forma mais estruturada e mais séria, não, vai perder o barco. Portanto, eu acho que este ano para nós, empresas digitais, vai ser um ano mais uma vez de crescimento, e quem está a se adaptar mais rapidamente vai crescer. E agora umas perguntas um bocadinho mais pessoais. Que app mobile é que não dispensas? Ah, boa. Neste momento, app mobile, WhatsApp. E qual é que é a tua ferramenta de produtividade que é indispensável no teu dia a dia? De produtividade? Sim. Na prática são três. São duas ou três ferramentas com que trabalho, de produtividade, e uma é a comunicação interna, gestão de projetos, que é o Bitrix. Trabalhamos com CRM de HubSpot e automatização de processos na área do marketing com RD Station. Portanto, todos os dias essas três aplicações para mim estão abertas. Boa. Um podcast ou um livro fundamental? Olha, um livro que fez a diferença na minha vida. Eu leio alguma coisa, não vou dizer que leio bastante, mas leio alguma coisa, tenho sempre alguma coisa a ler. Mas um livro que me ajudou bastante e que marcou a minha vida foi o Vencer, do Jack Welch, empresário de quem já ouviu falar, Jack Welch sabe o que eu estou a falar. Portanto, esse foi um dos livros que mudou a minha vida. A nível do podcast, eu sou grande fã do Tony Robbins, portanto eu ouço muita coisa dele. Há outros gurus que eu neste momento estou a iniciar, não vale a pena falar, mas pronto, o principal é Tony Robbins. Há alguma conferência que vais participar no futuro, este ano, por exemplo? Sim, eu participo pelo menos em duas grandes e mais algumas pequenas. Quando digo grandes, são coisas acima de 5 mil pessoas, 10 mil. Eu este ano tenho pelo menos duas previstas. Uma é com a equipa Tony Robbins em Amsterdão, em agosto. São 8 dias de imersão. E a outra é com o Grant Cardone, que ainda não sei exatamente a data que eu vou vê-los. É o que eu tenho preparado este ano, são estes dois. Depois tenho outros oradores e outras palestras que eu vou assistindo cá em Portugal. Uma malta muito boa cá em Portugal. E Londres, sempre que eu posso, vou aí, porque é muito rápido, é barato. E é algo que eu faço também. Pelo menos uma vez por ano vou aí para ouvir alguém. Neste momento ainda não sei quem é que vou ouvir. Ok. E alguma sugestão de um próximo convidado? Para vocês? Ah, sim. Boa! Próximo convidado, alguém que seja inspirador. Na área digital ou pode ser noutras áreas? Sim, que tipicamente seja ligado com tecnologia. Boa. Olha, vocês têm, não queria falar em marcas, mas acho que é uma coisa interessante, vocês têm a malta da HubSpot a entrar em Portugal já há algum tempo, e eu acho que eles estão cada vez mais fortes, ou alguém da RD Station, portanto são duas marcas muito fortes a entrar em Portugal, e que vão ajudar muitos empresários. Nós estamos representando deles, há muita gente a vender esse produto já começa a ser mais recorrente. Eu acho que tanto um como o outro são interessantes como convidado. A RD Station, por exemplo, pode ser a Poliana, eu posso usar nomes depois por Skype. Tanto um como o outro tem gente cá em Portugal. Ok, obrigada, Sérgio, pela tua participação no 10Web. E nós voltamos no próximo mês. Ok. Obrigado a vocês, obrigado. Também, parabéns pela vossa atividade. Um abraço.